tributamos de louvor e pedimos bênçãos de celeste amor. Ó, concede o crescimento da ciência e no vigor, imprimindo na memória teus preceitos, ó Senhor. Este ensino é de muito real valor. Ó Senhor, em nossos lares manifesta o teu poder e que o teu divino livro mais possamos conhecer. Desejamos sempre em tua luz viver.